Asian chegados aos confins da terra. Ramos e Festo, passem os elos pelas mãos, prende-os a rochedo com fortes marretadas. Bate ainda mais, aberta, de tal sorte que ele sinta, embora engenhoso, quem melhor a Zeus. Prende agora com toda a força este gancho de aço, atravessando-lhe o peito. Prende agora os pés por meio destes cravos. Vê que horrendo espetáculo. Ai de ti, Prometeu, como penaliza a tua desgraça. Ai de mim. Ai de ti, Prometeu. Ai de mim. Ai de ti, Prometeu. Ai de mim. Qual foi o teu crime, Prometeu? Poderão por acaso os mortais minorar meu suplício?